e nas demais plataformas. A gente segue com um bom debate aqui com Marcos Bertoncello e Lucas Arruda. Depois da meia-noite tem convidado especial no Esporte e Companhia, um coloradaço. Vai falar da alegria que foi a noite desta terça-feira e, obviamente, vários outros colorados seguirão mandando mensagens ao longo da madrugada no 996995218. Hoje eu vou ler muitas mensagens. É o típico dia em que a repercussão é muito grande, porque o torcedor do Inter tá feliz da vida. E é como o Diori falou no balanço, tem jogos que não há tanta necessidade de se cobrar desempenho. Há jogos em que o time tem que buscar os três pontos, tem que buscar o resultado positivo, que até um empate era bom para o Inter nessa terça-feira, mas o Inter vai voltar da Bolívia com um resultado ainda melhor, que é a vitória, para encaminhar na próxima semana a classificação, então, no Beira-Rio, em mais um dia de estádio lotado. Vamos lá então, tá no ar o Esporte e Companhia, num oferecimento de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Marcos Bertoncello, tava com saudade de um debate, eu sei disso. Bom, né? Grande, certo. Tudo bem, Bertoncello? Tudo bom, Colin? Tudo certo. Tudo certo, boa noite a todos. Sabe que quando eu peço os destaques de abertura, eu acho, bem, eu acho interessante pelo seguinte, porque eu peço pro convidado traduzir em uma frase o que mais chamou a atenção dele. Numa noite, por exemplo, em que o René foi bem, que o Vitão foi bem, que o Rocher foi bem, que o Valência foi bem, em que o Coudé foi muito bem, mas qual é então a tua manchete, o que tu destaca dentre tantas coisas interessantes do Inter na noite desta terça-feira, qual é a tua manchete que tu vai querer ampliar no debate de logo mais? São tantas, né, Colin? Eu poderia ir por esse lado que tu trouxeste aí com relação ao resultado, porque eu acho que há jogos em que não há como não ser resultadista, e o contexto mostrado hoje em La Paz nos apresentou essa questão de que o Inter precisava de uma vitória, conseguiu essa vitória, então a partir disso, com todas as adversidades que ele teve, é um resultado muito grande. E por falar em resultado muito grande, e aí eu entro com minha manchete, quando você tem jogadores grandes no grupo, você consegue resultados grandes. E aí é um mérito do risco, da tentativa que a direção do Inter teve de trazer Rocher, Valência, de trocar o técnico, trazer o Coudé. São jogadores, o Arangues, são jogadores grandes que conseguem trazer para ti resultados grandes, como foi o de hoje. Vamos ver se tu gosta da minha frase. Rocher encaixou como uma luva nesse time do Inter. Gostei. Gostou? Eu tinha dúvida, tá? Olha, pela relação de que o Inter ele gastou muito dinheiro para trazer o Rocher. Uh-huh. E tinha o John, tava aqui e se destacando. Mas tecnicamente o Rocher é muito mais interessante. Tecnicamente eu também acho. E dá muito mais segurança. O John tava fazendo a parte dele. Tava. Mas assim, tecnicamente eu acho que o John ainda tinha alguma coisa que deixava a desejar. Sim. O Rocher, olha, o Bertoncello, mais de 50 bolas cruzadas para a área hoje à noite. E óbvio, a zaga foi muito bem, mas o Rocher também foi muito bem, ele transmite segurança e mais uma vez ajudou o Inter. É, eu concordo muito, Colin. O Rocher fez uma defesa espetacular hoje, naquele também lance de muito rápido, né? Foi um reflexo muito forte que ele teve para conseguir evitar o gol. E, cara, o cara tá jogando Copa do Mundo faz 8 meses. É um cara que tem uma qualidade acima e eu repito, eu tive dúvidas com relação à contratação dele pelo dinheiro gasto. A gente sabe que a situação do Inter não é de tranquilidade financeiramente. E aí no mesmo ano tu traz o Valência, contrata o Arangues, traz o Bruno Henrique, tem o Alan Patrick, vai lá e traz o Rocher. Mas é uma cartada que deu certo, e a gente tá vendo aí nesses últimos jogos, ele é decisivo contra o River Plate nos dois jogos, e hoje mais uma vez é decisivo. E o Valência a mesma coisa. Com um gol marcado contra o River no Monumental e o gol marcado hoje em La Paz. Os dois gols que ele tem pelo Inter são gols importantíssimos até agora na Libertadores. Um goleiro e outro que a gente discute se é centroavante ou não, mas um goleiro e um atacante. né? Coisas, funções básicas e importantíssimas do futebol. Todo bom time começa por um bom goleiro. Todo bom time tem que ter um bom definidor. Oi? O Pedro Ernesto tá na nossa escuta. Mas olha só. Pediu pra participar, pediu pra entrar e vai falar. O homem tá na linha, tá mas na linha. É sempre um prazer quando ele entra nos debates que eu tô comandando. Eu fico muito feliz. Me coloca no ar aí. Fala, Pedrão, como é que tu tá? Tu não me convida, né, Barão? Hã? Tu não me convida. Não, mas pode sempre vir. O teu microfone tá sempre à disposição. Eu quero ser convidado. Como eu não sou, eu entro de metido, beleza? Excelente, melhor impossível. Ah. E aí? Posso falar? Deve! Ah, então deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, é uma vitória histórica do Internacional. Tá? Faz 11 anos que esse time não toma gol. Aliás, não termina um jogo sem fazer gol. Tá? Isso. Então esse já é um dado extraordinário. Segundo, Palmeiras teve lá, tomou 3-1. Atlético teve lá, tomou 3-1. Eu te confesso que eu imaginava que o Inter fosse perder o jogo. E rezava que fosse perder de pouco. Tamanhas são as dificuldades. E eu, modéstia à parte, tenho autoridade para falar, porque já estive 6 vezes. Eu estive com o Grêmio, com o Inter, com a Seleção Brasileira e com o Juventude. Olha só, quantas vezes eu estive lá em La Paz. É irrespirável. Agora, por que o Inter ganhou? Porque eu discuto essa coisa de modelo, né? Ah, chegou o treinador que tem um modelo. O Coudet, que tem um modelo de fazer o time atacar, ele está quase colocando o Inter na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque ele resolve atacar. E ele ataca, os jogadores cansam, porque são jogadores já veteranos. E veteranos que cansam no segundo tempo. E o Inter acaba perdendo, como perdeu para o Cuiabá. Como perdeu para o Fortaleza. Como perdeu para o River, quando atacou lá no primeiro tempo, lá em Buenos Aires. Como perdeu para o Botafogo. Ah, mas ele foi muito bem no primeiro tempo. Sim, foi legal, só cansou. Então, ele bota o modelo dele e deixa o Internacional numa situação terrível dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje ele fez diferente. Hoje ele fez um time que não tem nada a ver com o modelo dele, graças a Deus. Eu tenho pavor desses treinadores que vêm com modelo, porque modelo tu pode ter na Seleção Brasileira, que aí tu tem os jogadores para escolher o mundo inteiro, e aí tu pode escolher aqueles que vão formatar o teu modelo. Agora, num clube como o Internacional, tu tem que jogar com os jogadores que tu tem, porque o Internacional não pode contratar todos os jogadores. Vocês estão relacionando aí alguns jogadores que chegaram, que é o caso do goleiro, é o caso do centroavante, são jogadores, o próprio Bruno Henrique, que ainda não está ainda plenamente colocado fisicamente, mas é um grande jogador, tem o Arangues, que chegou também, isso o Mano Menezes não tinha. E o Mano Menezes, sem esses jogadores, fazia uma campanha muito melhor que a do Coudet no Campeonato Brasileiro. O percentual do Coudet no Campeonato Brasileiro é 13%. Hoje, o que ele fez? Ele fez um time adequado às circunstâncias. E restou para o Bolívar apenas uma coisa, levantar a bola para a área. Porque pelo chão, aquela zaga congestionada do Internacional, mais o Johnny, que foi uma figura expressiva também dentro bem do demais. Jogo. É. Então, o que restou para eles? Eles não têm capacidade para entrar driblando, para entrar tabelando, né? É um time boliviano, vamos parar por aí. Limitado, né? É, limitado, claro. Tá, então, restou para eles o que? Tu dissesse aí 50 cruzamentos? É isso. Isso. Né? Daí, tá? E vou te dizer mais, eu estava aqui com meu filho, colorado, tá? Pô. Eu tava vendo assim, tem aquela grande defesa do Coudet, que lembrou o John, né? Aquela defesa dos 10 minutos do primeiro tempo, lembra disso, né? Ah, sim, Lembrou o John, né? Aquela defesa assim, espírita, que parece que não vai acontecer. E o John tinha feito 2 ou 3 no Internacional, tá? Bom, depois tem uma cabeçada, o cara bota, a bola passa raspando. Um careca lá que cabeçou. Uhum. E no segundo tempo tem 2 bolas no poste, não tem mais nada. Sabe quando diz assim, eu até discordo um pouco, eu estava ouvindo toda a transmissão da Gaúcha, o Rocher foi protagonista, acho que não, desta vez não. Porque, olha, o Internacional parou, o tal de Bolívar esse, mas o Internacional sobretudo parou com altitude, tá? Ora, a Argentina tomou 6-1 da Bolívia algum tempo atrás e tinha Messi jogando. Sabe, é muito difícil jogar lá. Vou dizer de novo, eu não quero dar carteiraço nenhum em ninguém, mas eu fui 6 vezes lá, o que eu vou fazer? Me escalaram, né? Escalaram, eu fui. Tá? Agora eu tô velhinho, deixei pro Debona. Aliás, o Debona foi muito bem. Olha, uma bela transmissão do Debona, com fôlego, com força. Não é fácil também transmitir futebol lá, tá? Então, quando o Coudet não teve o modelo, tá? Ele fez uma exibição assim, ó. maravilhosa. Os caras tiveram 4 chances de fazer gol, não tiveram mais do que isso. Pedro, mas ele vai voltar ao modelo dele. No Campeonato Brasileiro? No Brasileiro e na terça-feira contra o Bolívar. Ele vai marcar alto, ele vai procurar a tal da intensidade, ele vai voltar... Começar a correr riscos. Você viu ele no modelo contra o Fortaleza, como é que foi? Às vezes é meio kamikaze. Cuiabá, viu como é que foi? Contra o Cuiabá, aconteceu a vitória do Cuiabá no fim, porque ele se atirou com um jogador a menos, inclusive. É do jogo, né? Mas eu tenho certeza que ele vai voltar ao estilo dele. Não tem problema. E ele muito provavelmente vai comprometer a participação do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Porque ele está comprometendo. Ele tem 13% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. 13%. Eu não sei se tu está feliz com esse modelo aí, com essa coisa aí. Talvez tu esteja. Não. Eu estou extremamente preocupado. Sabe? Porque eu estou vendo o seguinte. O Inter está indo para uma fase semifinal de Copa Libertadores para jogar contra o Olímpia Fluminense. Contra o Olímpia Fluminense, o Inter pode ganhar e pode perder. Mas assim, ó, Inter e Fluminense, eu não sei, eu não digo que o Fluminense é favorito. É jogo aberto. Claro. É. Pode ganhar e pode perder. Tá entendendo? Uhum. E aí o Inter tá na final. E a final é um jogo de 90 minutos, que tá tudo aberto de novo. Quer dizer, o Inter é quase campeão brasileiro sem o modelo do Coudet. E foi hoje. Hoje não foi o modelo do Coudet, foram 3 anos. Terça-feira que vem, eu falei aqui e repito, porque eu tenho convicção de que ele vai botar, claro, com organização, mas vai marcar alto, vai procurar a tal da intensidade para liquidar a fatura contra o Bolívar. Mas contra o Flamengo no fim de semana, fica uma questão para a gente debater aqui também com a presença do Lucas Arruda, do Marcos Bertoncello. Quero ouvi-lo. Que é o seguinte... Será que contra o Flamengo, por se tratar de um jogo fora de casa, no Maracanã, contra um time que tem vários caras capazes de decidir, ele não vai fazer um esquema parecido com o que ele fez hoje? Lucas Arruda, boa noite, obrigado também pela tua presença. Tudo bem, Barão? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, Pedro Ernesto Denardim, boa noite, Bertoncello, um abraço na audiência. Eu acho que é muito possível que isso aconteça, dada a qualidade, a capacidade ofensiva do Flamengo, e sabendo que o resultado de hoje, a partir de mudanças na equipe, deu resultado, é muito possível que o Inter faça um esquema de jogo muito semelhante ao que fez hoje na altitude, mas com um diferencial, uma equipe do outro lado que vai saber jogar com a bola no pé. O Bolívar é uma equipe que não consegue trocar 4 ou 5 passes em progressão para chegar na área e finalizar. O Pedro falou há pouco, é um festival de cruzamentos, 48, 50, 52 cruzamentos por partida, buscando um desvio de cabeça ou uma bola que respingue na área para finalização. Mas aquele modelo do Inter que o Pedro destacou há pouco sobre o gosto do Eduardo Coudet de se expor, de correr riscos, talvez para o Maracanã não seja também um cenário adequado. Mas eu falo uma coisa importante, Barão. A campanha do Inter até aqui no Brasileiro torna inaceitável ir ao Maracanã e não voltar com pelo menos um ponto na bagagem. Mas é difícil, hein, Bertoncello? É difícil voltar com um pontinho de lá. Eu concordo com o Pedro e com o Lucas. E o Inter está a três pontos do rebaixamento. São dois Inter, é verdade. São dois Inter, porque a tabela mostra isso. No show dos esportes da semana passada, sem ser ontem ou da semana passada, eu falei assim, olha, o risco do rebaixamento é real. É real o risco do rebaixamento, ele não ganha no Brasileirão. Se perder para o Flamengo, ele pode dormir no Z4. Exatamente. E os outros times estão pontuando, não sei como, mas estão. Bahia, Santos, o Vasco, estão conseguindo forças, porque no segundo turno sempre é assim, né? Esses times que fizeram o primeiro turno muito ruim, eles conseguem, enfim, com contratações, com a torcida, o estádio, conseguem pontos. Voltou a ter torcida no estádio. Exatamente. Santos voltou a ter torcida no estádio. Exatamente. O importante para o Inter, eu sei, o foco é Libertadores, mas o importante para o Inter é administrar bem as 18 rodadas que ele tem no Brasileirão. Eu quero dar uma discordadinha de ti, assim, técnica, tá? Acho que o foco do Inter é Libertadores e Brasileirão. Eu também acho. Imagina o Inter chegar na final da Libertadores e ser rebaixado. E rebaixado, por isso eu disse, administrar, tem que administrar bem o Brasileirão. E não está conseguindo isso, não pontua, não vence. O que ameniza... 8 jogos sem vitória tem o Internacional, sendo que 6 são do Coudet. E ele tem 13% de aproveitamento. O rebaixado, ele é rebaixado com 30%. É isso. Muito pior do que o rebaixado. O que ameniza a rodada para o Inter no Brasileirão são os adversários das equipes que estão próximas do Inter na briga pelo rebaixamento. O que, que temos? É, porque o Bahia enfrenta simplesmente o líder Botafogo na casa do Botafogo, no Nilton Santos, uma equipe que não perde na sua casa dentro do campeonato. E o Santos, que é um time muito frágil fora de casa, enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E no estádio novo. Na MRV. É a inauguração do seu novo perfeito. Estádio. Então, assim, é uma rodada que, de alguma forma, os adversários possivelmente não vão pontuar. É, mas o Inter, será que pontua? E é essa a questão, né, Pedro? Uhum. Pelo menos nesse sentido, ameniza um pouco o impacto, né? Sendo bem sincero, acho que o Inter não pontua. Acho que o Inter perde esse jogo e... Bom... E aí fica complicado, porque daí cada vez mais vai ter que administrar isso aí, né? Tu tem razão, é um jogo pra perder, porque tu tá com a cabeça na Libertadores, que é um produto maior. É isso? Tá entendendo? Que mobiliza a torcida. Olha o que a torcida fez nesse jogo contra o River Plate ali. É. É uma loucura, ela empurrou o time. E ela quer fazer de novo. 20 mil pessoas nas ruas de fogo. 20 mil pessoas nas ruas de fogo. É uma coisa fantástica. Então aí o embalo todo, apesar de todo o drama, porque a qualidade do adversário era grande, né? Claro, não dá para dar goleada em cima do River, tá? Veio a classificação. Agora, contra o Guarani, é barbada, né? O time não joga nada. Desceu a morro, em nenhuma condição. Mas é futebol, né? Tem que ter cuidado, tem que ter respeito, tem que dizer ao longo da semana os dirigentes e os jogadores e o treinador. E não tem nada definido, exatamente, não tem nada definido, tem que jogar 90 minutos. Mas eu acho, sabe, Barão, vou te interromper um pouco nisso aí. O Brasileirão é tão foco quanto a Libertadores. Não tem a grandeza, não tem a luminosidade, não tem a repercussão. Mas, hein, Cátia, imagina se o Inter cai para a Série B, cara. Mas tem o Valência, tem o Rocher, tem o Bruno Henrique, tem o Arangues, tá? Mas no Brasileirão não ganha 8 jogos. Eu posso te passar E o Kudê, com o modelo de jogo dele, tem 13% de aproveitamento. Ele que pega esse modelo dele, não sei pra onde. Eu posso te passar uma dúvida do bastidor aqui? Dúvida do bastidor pro Pedrão, tá? O pessoal que nos acompanha na parte técnica de lives, de externo, estava debatendo ali fora se compensaria, se valeria a pena, uma hipótese, ser campeão da Libertadores e, por um acaso, ser rebaixado na mesma temporada. Vale a pena isso? Não vale a pena. Eu acho que não, né, Pedrão? Não vale a pena. Ser campeão da Libertadores, o Inter está se encaminhando para isso. Olha, não vamos nos iludir. O Inter está na semifinal. O adversário deve ser o Fluminense, que eu acho que vai ganhar do Olímpia, se for Olímpia também. Uhum. E o Inter entra contra o Fluminense ou contra o Olímpia com chance de vitória. E aí tem a final. Ah, mas a final foi o Palmeiras. Um jogo, gente. É jogo único. Se não fizer o modelo de jogo aquele, o Inter daqui a pouco ganha do Palmeiras também. Você não pode fazer o modelo do Kudê, isso é que não pode fazer. Aí é que tá, então. Adoro o modelinho. Só o Pedro, né? Contra o Kudê, né? Que loucura. Vocês adoram o modelinho. Não é. Esse modelo, Pedro, foi o que fez o Inter vencer o River. Foi pra cima deles, venceu o River por 2-1. Não, quem venceu o River foi o ambiente, cara. Internacional. Não. Hoje. Dois gols de bola parada, Pedro. Hoje, o Kudê é o protagonista, é o grande responsável pela vitória. Mas vocês não pensar que eu tenho bronca do Kudê, não é isso? Entendeu o contexto? Na vitória contra o River, tá, o ambiente, aquelas 20 mil pessoas nas ruas de fogo, aquele beira-rio lotado, aquela loucura. O Inter foi roubado pelo juiz, que teve um pênalti escandaloso. E o cara não foi nem lá pro VAR, não sei. Aliás, eu vou tirar aquela televisão de lá agora, não quero saber. vou tirar. O que tu quer com televisão lá? Então vamos lá. É uma porcaria. Não, vou dar pro Padre Seron lá, distribuir na vila lá, fazer uma rifa lá. Tá louco? O Louco Abreu deu um soco no VAR. Teve 3 lances de pênalti agora, Barão. Barão, tu é demais, Barão. Tu é espetacular. Obrigado, Pedro. Agora no jogo contra o Fortaleza, o cara não foi lá. Vou dar pro Padre Seron aquela televisão. Falar com o Luciano, presidente da federação, vamos tirar isso, não vamos. É uma falta de critério, né? Em alguns jogos o VAR quer ser mais protagonista que o árbitro do campo, em outros jogos o VAR fica quietinho, deixa na mão do árbitro do campo, então os critérios acabam sendo diferentes e a discussão continua. Sabe que não é de hoje que eu dou pau nesse VAR. Sei, desde que surgiu. E tu sabe que não é de hoje que eu peço grama sintética na maioria dos estádios, né? Uhum. Aí o Internacional vai jogar num potreiro sábado. É, isso. Potreiro. Que fizeram com o Maracanã? Tá. Aliás, eu vou te contar, eu tô lá no freio de ouro, os cavalos vão machucar menos a areia lá do que machucaram o Maracanã na grama. É. Lá, potreiro. Lá a bola rola mais até. E aí vem Maurício Saraiva, Diogo Oliveira, esse chato que tem lá no salão de operação, dizer pra mim que não sei o quê. O Zé Alberto, não, porque... Se fosse boa, a vaca pastava, não era? Não. Claro que cria vaca, né? Então eu não gosto de grama sintética, claro. E agora estão dizendo que eu tenho couve sintética. Muito bom. Mas assim, ó, essa questão eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque eu estou falando quase sozinho. Né? O Inter, campeão da Libertadores, é rebaixado. Eu acho péssimo. O Inter não pode ser rebaixado, para com isso, cara. É. Mas eu acho tava relacionando há pouco aí, o Inter contratou o Valência, contratou isso. O goleiro, o Boche, que é espetacular. É, por isso eu acho que daqui a pouco esse trabalho engrena o mínimo suficiente, porque a gente tem que perceber também que é um trabalho novo. Essa volta do Coudet aí, ela tá com 8 jogos apenas, com jogadores... 40 dias de 40 de trabalho, dias. Mais, então, mais assim, ou menos. 40 até dias. O fim do ano, o Inter pode ter um desempenho, assim, não digo parecido com o que aconteceu no fim do ano passado, mas o suficiente para ficar na Série A e seguir tratando com muita seriedade esse outro tipo de campeonato que é mata-mata. Perfeito. Vamos dizer que já passou, tá, pelo Bolívar, com todo respeito ao Bolívar. Mas vamos dizer que já passou. Isso aí agora é recreio. É. Então, assim, são 3 jogos, cara. Contra times não tem nenhum bicho papão, assim, olha, ó, esse aqui é impossível. Não, e o que tem, o Palmeiras é um jogo só. É, um jogo único. Se for o Palmeiras, jogo, de Boca, é um jogo só. Isso. Então, assim, é Fluminense ou Olímpia agora, estudar é bem jogos. Esses dois adversários, isso. Fazer bons enfrentamentos, lotar Beira-Rio de novo e ver se vai pra final, e daí fazer esse jogo. E até o fim do ano, são quantos jogos ainda? 20? 18 rodadas? 18. É muito jogo ainda para ficar pelo menos ali em 15º, 14º. O Bertoncello vem falando sobre a questão da linha de corte do rebaixamento, que ela não está mais em 45, né? Menos, baixa, por enquanto, menos né? Do que isso já serve, mas suponhamos que 45 seja um número mágico. O Inter desses 18 jogos teria que vencer só 7. Isso. 7 vitórias e 11 derrotas, num cenário ideal para chegar nessa pontuação. Só quero te lembrar que faz 8 que ele não vence. Perfeito, Pedro, perfeito. Quero mas te lembrar também o aproveitamento do novo técnico do Inter e seu modelo de jogo, tão festejado por alguns cudesistas aí, é de 13%. Concordo, Pedro. Não tá legal, não tá legal. Tá uma merda. mas tem um detalhe importante, que são os jogos do Brasileirão que antecedem as partidas de Libertadores e que as sucedem. E isso demanda ao Coudet a questão de mudar o time. Poupar jogadores, mudar estratégias, pensar na altitude, pensar na força do River Plate, mais 80 mil pessoas na arquibancada. Nós teremos alguns momentos em que as datas não vão se encontrar. Terão jogos do Brasileirão que naquela semana a exclusividade será do brasileiro. E aí a atenção vai ser em cima desse jogo. Então, eu repito, claro que seria um cenário desastroso o rebaixamento mais Libertadores. Eu acho que não compensa, não vale a pena. O rebaixamento, ele destrói uma estrutura de futebol. Mas o Inter tem totais condições, como o Barão destacou, de fazer o mínimo possível para não correr riscos de ser rebaixado. Eu acho que isso não vai acontecer, inclusive, dentro do Campeonato Brasileiro. Agora... não quero assustar vocês, tá? Calma, Pedro, calma. Mas o próximo adversário do Inter no Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Tá descansando a semana inteira. Sim. Tá descansando a semana inteira, é verdade. O outro adversário do Inter é o Goiás. Isso. Lá naquele estadinho deles, da Serrinha, que chama, né? Serrinha. Que é uma coisinha ruim de jogar lá também. Eles empataram com o Atlético Paranaense ontem, né? Sim, empataram. Estavam perdendo. E me empatou lá também. Empataram então, com o Grêmio, com o Soares, com todo mundo. É mole. Eu acho que era do Botafogo lá, né? Ganharam do Botafogo lá. Do Corinthians ganharam lá depois, também. Depois, ele joga com o São Paulo, que tá com o Lucas Moura, que tá com o James Rodrigues e umas pintas aí que estão chegando. Tá. Né? E depois... tá no final da Copa do Brasil, aquela coisa toda. E depois tem Grenal. É que a gente, esse grupo de jogos é extremamente ameaçador. Extremamente ameaçador. O que era barbado era ganhar do Fortaleza, era ganhar... Do Cuiabá, sabe? Era ganhar de outros timezinhos aí que o Inter não ganhou. Uhum. Entendendo? Uhum. Eu tô preocupadíssimo com isso, preocupadíssimo. Tá. Eu tava tentando dormir aqui, não consigo. E qual a solução para isso, Pedro? Agora eu me irritei contigo. Agora eu me irritei. Já nem vão mais no teu show lá em Parecy Novo, dia. Que dia lá em outubro? Na Citrus Flor lá. Um dos 30 shows. É. Não. Nem tanto. Não, vou ir sim. 28. Não, a solução, a primeira solução é o seguinte: termina com esse tal de modelo dele, cara. Adiantar as linhas, ir pra cima, aí cansa no segundo tempo. Por que que não cansou hoje? Porque foi esperando os caras. Olha, ele trocou só os 20 do segundo tempo, fiquei surpreso. E o Inter aguentou mesmo. Aguentou na altitude, velho. Isso é uma coisa fantástica. Será que ele não aprendeu com esse jogo? Aí tá, agora vamos jogar contra o Cuiabá. Muito bem, então vamos lá, o Cuiabá é ruim, vamos com as linhas avançadas. Agora tem esse papo de linha, essas coisas, né? Na realidade é ir pra cima. Hoje o que ele fez lá foi uma gloriosa retranca. O nome é retranca. Eu tô me lembrando do Dalton Menezes, do Marco Eugênio, do Chiquinho, aquele povo que habitou o Rio Grande, tá? E que vinha aqui em Porto Alegre fazer uma retranca contra a Grêmio Inter, arrumava uma complicação para ele. Jorge Anadon. Jorge Anadon, um monte de figura aí. Fabiano Deitz é o mais recente, é o mais moderno desses todos. mais moderno retranqueiro. Isso. O Kudê hoje foi genial. Tá? Ele fechou os espaços pelo meio e deixou os lados. Porque pelo meio eles não têm nenhuma capacidade técnica de passar. Nem tabelando, nem driblando, nem não sei o quê. Tá? E aí, o que restou para eles? Levantar 50 bolas. Quando levantaram 50 bolas, encontraram um goleiro que saiu bem do gol e três zagueiros que cabeceiam bem. Ou seja, eles tiveram quatro oportunidades, então não mais do que isso. Tá? O Guerrinha disse hoje no Sala de Operação, eu concordei com ele. Amanhã vamos dizer aqui que o grande jogador foi o goleiro. Não, o goleiro fez uma defesa. Aliás, uma defesa simplesmente maravilhosa, me lembrou o John naquela defesa contra o Metropolitanos, numa outra que ele teve aqui contra o Vasco da Gama. Foram defesas assim espantosas. Hoje tivemos uma igual do novo goleiro do Inter, e tá indo bem, apesar de ter levado um frango lá contra o Botafogo e um frango também contra o Corinthians aqui em Porto Alegre. Mas isso faz parte do jogo, tá? Faz parte do jogo. Na hora decisiva, naquele jogo lá que o Inter ia tomar 4 do River, ele sustentou tudo e só tomou 2. Porque ali terminava a Libertadores para o Inter. Então, o Inter está na Libertadores por dois caras. Por dois caras. Vou dizer para vocês. O primeiro é o Luca. Certo? Sim. E foi assim, ó. Fundamental. Roubando bola do adversário, dando assistência. Sei lá. Ele resolveu 2 ou 3 jogos que classificaram o Inter. Não, o Inter não iria classificar naquele grupo muito ruim que tinha, tá? Uhum. E o segundo protagonista que deixa o Inter Libertadores é o goleiro Rocher, que no jogo contra o River fez 4 defesas espantosas. Se não, era 3-4-1 e aí terminou o Internacional, né? Não, mas o Inter está vivo. Então, o que eu acho que tem que fazer no Campeonato Brasileiro? Primeiro terminar com esse modelo aí. O Inter não pode sair atacando porque o Inter não tem condição física, cansa no segundo tempo. Mas está se repetindo, está acontecendo tudo igual. Vamos montar. Como perdeu para o Botafogo, como perdeu para o Cuiabá, como perdeu para o Fortaleza, do mesmo jeito. Será que esse rapaz não viu? E vocês vão continuar defendendo esse modelo? Vamos montar um time agora com um novo jeito de jogar, adaptado ao que tu espera do Inter a partir de agora, Pedro. Não, eu acho Rocher, que a zaga continua tudo igual. Sim, acho que sim. Bustos, Vitão, Mercado e René. Isso. Aí bota hoje jogou 3 zagueiros, né? Hoje. O Pedro agora vai empilhar volante, quer ver? Não, vou botar 2 só. 2? Johnny que tá bem, né? Muito bem. Johnny Ruffy Ruffy. Não, peraí. Esse é outro acerto também do Kudê, tá? O Johnny cresceu já muito. Lá em Buenos Aires, contra o River, o Johnny, no meu gosto, foi figura expressiva no time do Internacional. Sabe? Ele conseguiu dar combate àqueles caras lá que outros jogadores não conseguiram. Ele conseguiu. O primeiro tempo dele foi genial. Tá? Tirou 40 bolas dos caras. E no segundo tempo continuou ele batalhando. Tá? Então eu botava o Johnny e o Ruffy Ruffy. Tá. 2 meias. E aí 2 atacantes. Agora, atacante, quem é? O Wanderson. Peraí, 2 meias. Arangues e Alan Patrick? Alan Patrick. Arangues e Alan Patrick. Isso. E aí botava Maurício e... Aí tem que ser Enner. E o equatoriano. Aí tem que ser Enner Valencia. Então não, é isso. E tu faz um time. E a velocidade, Pedro? Tu faz um time. Velocidade do quê? Do ataque do Inter? Daí não teria velocidade no ataque? Não, mas sem Wanderson. É negócio, você trabalha no Inter? O Valencia? Hoje ele deixou o alemão, aquele zagueiro, para trás. Fez o gol. Quando ele no segundo espaço. Tempo não fez o gol porque a bola escapou 10 centímetros. Senão ele ia fazer 2-0. Contra o Botafogo ele deu uma arrancada parecida com a de hoje. É. E por pouco não fez um gol no primeiro tempo. Ele tem um arranque interessante. Mas não teria esse parceiro da velocidade. Contra o River ele teve muita vantagem aqui também contra o zagueiro, né? A tua pergunta, ô Bonitão, é o seguinte. Em velocidade, o Wanderson corre muito. Pedro Henrique também. Agora tu espreme, chega ao resultado final. Vamos lá, faz pra mim aí. Espreme os dois. Vamos lá. Dois são velozes. E aí? Então tem que botar o Maurício, que sabe jogar, que sabe fazer gol, que chuta bem. Tá entendendo? Bota ele junto com o Valença e tu tem um ataque. Bota dois volantes pra ti não tomar gol. Ah, vem cá, gol do Cuiabá. E gol de contra-ataque. Os caras entrando sozinho, dando a bola pro Davis, o Davis desviando do goleiro. Não, não, não. O doutor Cudê faz o seguinte, ó. 13% de aproveitamento vai arruinar o Internacional com o teu modelo. Fora do teu modelo, utilizando os jogadores dentro das circunstâncias, daquilo que o Inter te oferece, daquilo que pode ser, o Internacional já é semifinalista da Copa Libertadores. Porque tu não vai dizer que o Bolívar vai chegar aqui e vai encarar, vai tomar 3 ou 4. Ao natural. Ô Pedro, um ponto que o Pedro traz, a única coisa que tira o Inter na próxima terça é um salto alto. Só isso. Porque não tem, né? Mas tem eu já vi os caras bem focados. Ah, é, exatamente. Tem que ter confiança. Ah, não terminou. Ah, aqui no vestiário, a primeira coisa que nós falamos foi comemorar, mas já dizer que não terminou nada, não tá nada a ganho. É, eu acho que eles vão ser profissionais o suficiente para encarar, assim, do jeito que tem que encarar essa partida, né? Interessante que o Pedro trouxe dois nomes ali. Poxa, o Mano Menezes, ele deixa o Inter com duas afirmações na equipe dele. O John e o Rômulo. Pois é. E o Cudê chega e tira os dois. E coloca o Rocher e o Johnny. E hoje, eu acho que a gente pode colocar o Rocher e o Johnny como uma das figuras que mais deram certo com o Cudê. Impressionante isso, né? O John e o Rômulo, jogadores que com o Mano Menezes eram titulares absolutos e jogando bem. O Cudê chega e tira os dois, né? Alvo de crítica e até, poxa, justamente os dois caras que naquele time do Mano Menezes que jogava muito pouco eram os que se salvavam. Aí o Rocher entra, é protagonista. E o Johnny volta a jogar um futebol que fazia muito tempo que a gente não via ele jogar bola. Só quero te dizer que o Inter do Mano Menezes no Campeonato Brasileiro tinha aproveitamento de 40%. Tirar o Johnny e colocar o Cudê me parece mais ou menos óbvio, né? Por mais que o Johnny estivesse jogando, vocês já explicaram aí no começo, entenderam? O Rocher, concordo com o John, isso? É tirar o John e botar o Rocher. Isso, tá? Isso. Uhum. Vocês já explicaram isso, acho que está correto. O cara tem estatura de goleiro, de seleção, Copa do Mundo, mundial, né? É outro papo. É outro técnica. Papo. Acho o John maravilhoso, mas aí ele perdeu. Tá? Isso. Com relação ao outro jogador, o outro volante, ele botou o Johnny, não é mais o John agora é o Johnny. Johnny. E o Johnny deu uma resposta melhor do que aquele baixinho. Então, o Rômulo, né? Beleza. Uhum. O Rômulo. Beleza, tá tudo certo. O que tá errado é o Inter querer ser, o que se diz modernamente, propositivo, né? Botar as linhas para frente. Isto dentro do Internacional é uma bobagem que te leva a 13% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Não tem o que discutir, está errado. 13% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro nas mãos do novo treinador Internacional é um erro grave e pode ter consequências gravíssimas. Tem que mudar. E hoje ele mudou. Hoje ele foi genial. Hoje ele tem nota 10. Ele não deixou o Bolívar jogar. O Bolívar não tocou na bola. Teve poucas situações de gol. Bolívar teve 4, o Inter teve 2. Só que o Inter tem o Valencia, eles não têm. Tem uns ruins lá que não conseguem fazer. E vou te ajudar, Pedro. E vou te ajudar. Obrigado. Dá tempo ainda de tu mudar tua manchete ali na coluna? Em GZH. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Em vez de Inter construir vitória histórica sobre o Bolívar com inteligência e maturidade, tu poderias botar assim, ó. Cudê dá uma de mano e Inter volta com vitória de La Paz. Nossa. Não, mas eu não quero, eu não quero retirar do poder o mérito que ele tem, porque eu estou fazendo crítica. Tá? Sim, exato. Daqui a pouco parece, não vai faltar alguém que vai dizer, ele é argentino, então é homofobia, será que essa coisa toda, sem isso hoje, né? Eu estou dizendo o seguinte. Hã? Xenofobia. Xenofobia, o que eu quero dizer é o seguinte, o Cudê hoje saiu do seu modelo e construiu uma vitória. Olha, eu vou dizer para vocês, eu acho tão importante essa vitória de hoje como foi aquela vitória sobre o River. Tá? Sim, eu sei, o River é muito melhor que o Bolívar, mas o River não tem 3.600 metros de altitude para colocar na cabeça dos jogadores do Internacional, e o Bolívar tem. Sim. E o velho aqui, que já foi 6 vezes lá, que já vomitou, que já não dormiu, que já teve dor de cabeça, que já sangrou o nariz. Sangrou o nariz. E passou por tudo aquilo. O velho sabe valorizar. Olha, eu estou numa alegria por essa vitória do Inter, porque é uma vitória. Eu dizia, eu insinuava, né? Agora, futebol não tem não. O Inter pode ir lá e ganhar. Mas a probabilidade é que o Inter não ganhe o jogo. Eu achava que o Inter perderia, estava rezando que o Inter perdesse por diferença de um gol. Eu estava todo borrado. Uhum. E aí o Cudê me dá essa demonstração extraordinária. Ele fez tudo de bom. Agora, fora do modelo dele. Se ele bota o modelo dele, ele toma 8. Eu rodo os pitacos do Sala na madrugada. É um gênio, né? Esse Pedro, né? É um gênio, né? Sim. Não, nem tanto. Ele dá um pau no Cudê elogiando ele. Sim. É impressionante. Sim, que homem, sim. Né? Uma vitória. Vem cá. Não tem genialidade nenhuma. É muito gênio, Pedro. O Cudê do Campeonato Brasileiro tem 13% de aproveitamento. Certo. O Cudê da Libertadores eliminou o River e acaba de eliminar o Bolívar. Não são diferentes as coisas? Não, são diferentes. Então vocês têm que raciocinar comigo, eu sou velhinho. Mas não defende o Mano, Pedro. Deixa o Mano passar, que o Mano caiu pro Caxias, pro Melgar, pro América Mineiro. A gente só trocou, né? Um que vai bem no mata-mata e outro que vai bem no Brasileirão. Esse é o problema, né? Tem que ser equilibrado nas duas coisas, né? Pois é. Mas nem tão bem no Brasileirão também, né? A sequência atual do Inter tem um pezinho do Mano também ainda, né? Tem dois jogos do Mano. Dois jogos, né? Palmeiras e Fluminense, não é isso, né? Tá. Só quero dizer para vocês o aproveitamento 3, do Mano era superior a 40%. Sim, é isso. O aproveitamento do Cudê é 30%. Mas só não ia cair, né? Com o Mano Menezes só não ia cair. Sim. É isso. E com o aproveitamento do Cudê cai. Cai, exatamente. Tu não acha diferente isso? Eu acho diferente. É que o Mano caía no mata-mata com o Caxias, é isso, Pedro? Só o América Mineiro. Que com o time do Internacional, botar o Internacional na Série B tem que ser preso, tem que ir para o presídio central. Isso eu concordo com o tipo Pedro. Tem que entender o contexto. Não vai acontecer, tem um contexto. Pedro. Não vai acontecer, Pedro. Não, a tabela mostra que vai acontecer. Tem tempo, Pedro. A tabela mostra que o risco do rebaixamento existe. Claro que existe. Mas tem tempo para reverter isso daí. Não, tem tempo. Tá? E tem possibilidade. Vou dizer de novo. Troca o modelo. Que modelo? Como é que vai trazer modelo? Bobagem é essa. Eu vou te quando dizer o Leonardo um Oliveira começa a dizer, porque ele tem um modelo que avança as linhas e tal, eu entro em pânico. Eu chego a afundar na cadeira, no salão de redação. Porque vai pegar o modelo dele e aplicar em jogadores que não sabem fazer o modelo. Por que os zagueiros jogaram bem hoje? Porque estavam enfiados dentro da área. Exatamente. Estavam zagueirando. Mas se joga assim contra o Cuiabá no Beira-Rio, dá problema, Pedro. Se jogar assim contra o Cuiabá no Beira-Rio, com 5 na linha de defesa? Não. Está exagerando. Nem tanto ao mar, nem tanto, né? Vamos de novo. Eu quero 4 zagueiros, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Uhum. Porque esse time, eu vou dizer para vocês o seguinte. Os 4 zagueiros e os 2 volantes te dão 6 pessoas defendendo, certo? Os 2 meias e os 2 atacantes, junto com os laterais que eventualmente sobe, também te dão uma quantidade mais ou menos de jogador. Sim. Ou seja, tu não é propositivo nem reativo, tu defende e tu ataca. E é como se faz futebol. Equilíbrio, Pedro. Time equilibrado. Sim, exatamente. Agora vem essa conversa, é propositivo, porque avança as linhas, porque o mapa de calor, é todo esse modernismo. Aí dá 13% de aproveitamento. E os caras falam, não, modelo, o poder, avança as linhas e tal. 13%, rapaz. Vocês estão ficando loucos defendendo isso aí? Vou te dizer um negócio. Quando tá bem esse Inter do Cudê, no jeito que ele joga, eu gosto de ver. Marcando alto, pressão. Ah, é uma maravilha. Só que ele não conseguiu ainda manter isso durante os 90 minutos. E o jogo... Tem jogadores veteranos que não conseguem fazer este modelo. Ele tem muitos jogadores com muita idade. O René é muito velho. O mercado, que hoje jogou uma barbaridade, protegidinho, todo mundo na frente e tal, não tem problema nenhum, foi espetacular. Tá entendendo? O Arangues jogou muita bola. Ele tem o Alan Patrick, que chega aos 20 do segundo tempo e morre. Ele tem o Arangues, que não consegue jogar mais do que meio tempo. Ele tem o Bruno Henrique, que tá fora de forma. Então não dá, cara, não dá com esses aí, não dá. Com isso aí tem que fazer o modelo do Internacional, não é o do Cudê. Ele que pega o modelo dele e leva pra longe daqui. Tá entendendo? E coloca o modelo do Inter como ele fez hoje, é isso que eu tô dizendo. É um ponto. Eu, nesse ponto eu concordo com o Pedro, mas aí é uma soma de fatores. É o técnico que chega no meio do ano, é o técnico que não monta o plantel. Quem monta é o seu antecessor. E aí o técnico tem essa filosofia de jogo, é um cara que trabalha isso já há bastante tempo. Mas não tem filosofia. Pois é essa a questão, né, Pedro? Trocar o pneu com o carro andando. Então vamos lá. Ele não vai ser. O futebol é como é o Barão da Madrugada. Opa. O Barão da Madrugada é um sucesso extraordinário. É verdade. Muito. Durante a madrugada, certo? Certo. É a referência do rádio do Rio Grande do Sul à noite é o Barão da Madrugada, tá? Aí tem Domingo Sport Show. É outro horário, é outro programa. Ele fica completamente diferente. Tá entendendo? Sim. Então, ele tem uma adequação para um programa, tem adequação para outro. Eu não gosto de treinador que joga dentro de um esquema. Eu gosto de treinador que, com o que tem, monta um esquema. Com o que tem, certo? Hoje ele montou um esquema com o que tem, certo? E ganhou o jogo numa circunstância de muita dificuldade. Ganhou com sobra, o time adversário teve poucos lances, o goleiro do Inter fez uma única defesa, não fez mais nada, foi só intervenção. Enfim, ele foi como tem que ser. Isso que eu estou tentando colocar para vocês, mas vocês não querem. Fica uma dúvida, assim, sobre o fim de semana mesmo, o que vai acontecer. Fica essa expectativa. Tem que jogar fechadinho, trazer um pontinho de lá, enquanto o Flamengo no Rio de Janeiro está bem demais. Até acho que não... que vocês acham? Time titular, acho que descansa, né? Eu acho que descansa, mas alguns ainda se habilitam a participar desse jogo. Eu acho que não precisa descansar todos. Alguns ainda se habilitam, né? Porque já contra o Fortaleza, só três que jogaram, né? Pô, é que hoje foi altitude, deixa os caras voltar, respirar. Que jogou muita bola hoje lá na altitude, pra mim foi talvez um dos três melhores em campo do Inter e foi pouco falado, René. Também acho. É um cara que não pode sair do time, em hipótese alguma. Não tem um substituto à sua altura dentro do elenco e já acho um jogador que não é tão qualificado assim, mas que fez um partidaço lá no Hernando Siles. Pra mim tem que jogar no sábado. Por ter jogado muito e ter corrido muito, eu daria esse descanso, mas concordo plenamente contigo. Não tem quem, né? Botar quem, cara? O DP na lateral esquerda teve um insucesso gigantesco. Daqui a pouco, fazer... Porque o Taolara é outro que também não merece chance também. Não responde. Não responde. Então já é um, por exemplo, que tem que jogar. Improviso. O pênalti deu a vitória. Pronto. Yeah. Fortaleza. De pena também não. O Bustos é um jogador também que se desgastou muito. Começou na linha de 5 como não sei se foi bem um ala, mas ele estava jogando na posição dele como lateral e depois foi para dentro, para marcar como um terceiro homem de meio campo. Como um antigo meia-direita. Meia-direita, se desgastou muito e chegou no ataque também. O segundo volante. Mas o Igor Gomes é um cara que entrou bem de novo. Já enfrentou o Flamengo, se eu não me engano, no turno, no Beira-Rio, foi muito bem também. Uma das grandes partidas dele. Então já é uma troca que poderia ser feita. Pensando na preservação do Bustos para a próxima terça-feira. Eu vi coisa impressionante. O aproveitamento do Cudê no Campeonato Brasileiro é 13%. Sabe qual é o aproveitamento dele na Libertadores? 66%. Tá bom pra ti? Ganhou quando teve que ganhar, né, Pedro? Mas tem que ganhar no Campeonato Brasileiro. Tem que voltar a vencer. Se continuar com 13%, vai botar... Não pode botar o Inter no rebaixamento. Eu tô preocupado com isso. Eu tô vendo que vocês só estão festejando a Libertadores. Tem muitos colorados festejando agora e... Estão me xingando muito aí, não? Alguns estão. Dizendo, pô, o Inter ganhou. Falou muito de rebaixamento. Falou muitas vezes 13%, né? O pessoal tá encucado com isso, né? Isso. 13%. É uma verdade. Mas o Pedro tá sendo realista com o que tá acontecendo no brasileiro. São duas competições que estão em andamento e o Inter tem que abrir o olho mesmo. E eu quero dizer para os meus amigos colorados E como eles, eu não gostaria de ver o Inter na Série B outra vez. Porque isso destrói o clube. Destrói. Mesmo que seja campeão da Libertadores. Que eu acho que o Inter pode ser. Porque, repito, contra o Fluminense ou contra o Olímpia, o Inter pode perder, pode, mas pode ganhar também. 50% para cada lado, tá? E depois Palmeiras Internacional, vamos imaginar essa final, é 60% Palmeiras e 40% para o Inter. 40% é um monte de percentual. Daqui a pouco a bola bate na trave 3 vezes, o goleiro faz 2 defesas, 3, e daqui a pouco tu vai lá, faz um contra-ataque, mete gol, entregou do Barcelona, porque não pode ganhar do Palmeiras, que aliás, nem tá com essa bola toda também, né? É, mudou, o Palmeiras não, já não é mais o mesmo. É. Agurizo, incomodei bastante vocês. Tá? Pedrão, pô. Continuo te ouvindo, Barão, até às 3 da manhã, se eu não dormir. Muito obrigado pela participação. Entra no ar mais vezes aí nos debates. Tá sempre liberada a linha, o microfone, tá, o que tu quiser aí. Tá bom? Valeu, um abração pra ti. Um beijo pra todos os colorados, os que gostaram da minha participação e os que não gostaram. Mas eu quero dizer o seguinte: eu tô muito colorado pensando no Campeonato Brasileiro. Eu tô nervoso, preocupado. Porque o aproveitamento do modelo de jogo do Cudê é desastroso. Tchau pra vocês. Terça-feira tu dá um show de narração lá, o Demoliner faz o buzinaço, tu comanda vamos aquele buzinaço lá e tá tudo certo. Tá vamos bom? Quebrar tudo, tá bom. Abraço, vamos valeu. Quebrar tudo. Tchau. Abraço. Então é isso. O que mais aí, não, Lucas? Eu entendo muito a preocupação do Pedro em relação ao brasileiro. É, eu vou pontuar de novo a questão das proximidades de datas das competições. O Inter tem pelo menos 2 ou 3 jogos que antecederam partidas importantes da Libertadores. É, e eu vou até pontuar elas aqui. O Cuiabá foi um duelo que antecedeu o River lá em Buenos Aires. Corinthians. O Corinthians aqui foi um jogo que antecedeu o River na volta. E agora o Fortaleza no último final de semana, que foi antes do duelo de hoje. E o Flamengo agora que vai ser esse próximo. E o Flamengo novamente. Então serão 4 jogos em que o Inter possivelmente vai perder ponto em todos eles. É, a gente concorda aqui que vai ser difícil vencer o Flamengo no Maracanã. É, pensando no jogo da próxima terça-feira e ainda falando do desgaste de hoje. É, mas o que talvez seja um fator positivo daqui para frente, pensando depois do Bolívar, e eu acho que a classificação do Inter está muito bem encaminhada. O Bolívar é um time... É, já não é tão qualificado na sua casa, né? Movido pela altitude, imagina fora dela. O espaçamento das datas vai ser benéfico para o Inter. É, quantos jogos, até queria me valer do Bertoncello aqui, quantos jogos o Inter vai ter, possivelmente, entre a próxima terça-feira e a semifinal da Libertadores, lá no final do mês de setembro, é isso, né? É isso, no 27. Então vai ter 27 de setembro. Imagina setembro. Só. E aí tem uma data FIFA aí no meio aí também, para 10 dias, né? Então a gente está falando de 4 a 5 jogos, né? É um tempo significativo para o modelo, que o Pedro não gosta, do Eduardo Cudê, entrar em vigor dentro do Brasileirão. Tá muito nebuloso ainda esse período da competição, e eu entendo a preocupação dos pontos perdidos, o aproveitamento baixíssimo, mas o Eduardo Cudê é um técnico qualificado o suficiente para tirar o Inter dessa situação. Gostei do que ele fez hoje, gostei muito dessa adaptação ao jogo, à altitude. Mostra que é um técnico interessado, Barão, porque ele viu o que aconteceu com o Atlético Paranaense. Ele estudou o adversário. Ele não foi teimoso em tentar implementar e impor o seu jogo contra uma equipe que sabe muito bem lidar com as questões da altitude lá no Hernando Siles. Repito, entendo a preocupação, mas acho que esse período depois do Bolívar, do jogo da volta, possivelmente com a classificação do Inter, né, muito possivelmente com a classificação do Inter, vai ser bom para o Inter voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele foi, assim, quando saiu a escalação uma hora antes... Opa, 3 zagueiros? Yeah. Veio aquela surpresa, tá? Foi a primeira reação que eu tive. Fiquei surpreso. E aí eu comecei a pensar um pouquinho o porquê dos 3 zagueiros e fui direto pra bola aérea do Bolívar. Então o que ele fez ali eu achei inteligente. Botou mais um cara pra cabecear lá na área, né? De 2 zagueiros passou pra 3. E ao botar 3 zagueiros... Não necessariamente tu vai jogar no 3-5-2. Tu fez uma primeira linha de 5 em que tu tenta com os laterais evitar os cruzamentos. Tirar o espaço, né? Do cruzamento. Tu tira a chegada da linha de fundo. Isso. É isso. É isso aí. E assim, até acho que muitas vezes não deu certo, porque o Bolívar mesmo assim cruzou muitas bolas. E no primeiro tempo eu vi... O Wanderson não, ele se esforçou, se dedicou pra caramba, todos se esforçaram, mas ele não conseguiu marcar tão próximo o jogador do Bolívar que aproximava ali para fazer a triangulação. O Bejarano. E para acionar o que ia cruzar. Uhum. Então a bola ia para a área, mas a zaga foi muito bem, o goleiro foi bem. Então eu achei bem inteligente assim, a estratégia hoje. Não tinha como fazer a tal da marcação alta, não tinha como ficar nem jogando em contra-ataque. Tu pode até te fechar, mas se tu quiser jogar em contra-ataque, tu vai matar pelo menos um desses caras que muitas vezes tu vai precisar para ajudar na marcação. Perfeito. Então, e que na verdade quem foi o cara do contra-ataque foi o Ener Valencia, porque esse cara é rápido pra caramba. Ele é muito rápido. Quando ele tem espaço, e nos gols que eu vi ele fazer lá na época do Fenerbahçe, tem muitos gols assim que ele arranca em velocidade, e aí ele tem um chute muito forte. Por isso que eu lembrei esse jogo contra o Botafogo, cada de bola pra ele, e ele bate muito bem, ela vai no canto direito do Lucas Perri e por pouco não entra. Então, achando o primeiro gol, o Inter ficou mais tranquilo e... Tanto é que na hora que faz o gol, a TV mostra o Kudê fazendo sinal para os jogadores, ó, tipo, mantém esse jeito de jogar, segura as pontas, e o Inter foi controlando até o fim, e muito bem. Porque o Bolívar também é limitado, né? É limitado. Sabe que na semana passada o Petrucci, que está lá em La Paz, ele fez uma rodagem com os colunistas para perguntar que time você escalaria na Bolívia. E aí... E curiosamente eu tinha mandado pra ele um time num 5-3-2. Eu tinha colocado a única mudança que o Kudê fez, poxa, em relação ao meu time, é que o meu time tinha o Maurício e o Arangues era banco. E nesse time de hoje ele colocou o Arangues como titular e o Maurício banco. Mas ele joga. Tu botou três zagueiros? Três zagueiros. O mesmo time. Exatamente fala o mesmo aí, time. Fala o time que tu fez. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, Nico Hernandes e René. Cinco atrás. Tá. Né? Aí eu tinha posto Johnny, né? O Wanderson por um lado, o Maurício pelo outro lado, Alan Patrick e Valencia. Uhum. Um 5-3-2. E a mudança que o Kudê colocou hoje, que até me surpreendeu, porque ele jogou muita bola, o Arangues jogou muito bem, né? E jogou o Maurício muito, nem jogou. Muito. Né? Tá, e por que tu propôs esse time? Então, foi mais ou menos nessa mesma linha. Pra evitar os cruzamentos, sabendo que vai ficar muito mais atrás com uma bola. O Inter nem teve tão menos posse do que o Bolívar, mas soube controlar o jogo. E aí tem um grande ponto que o Pedro falou muito na fala dele mesmo, que ele disse que hoje o Kudê foi muito gênio, né? Eu acho que assim, o futebol ele é contexto. Ele é convicção, mas também ele é contexto. E acho que hoje o Kudê, e o Lucas falou isso mesmo, né? Ele estudou muito bem esse jogo. Ele montou uma estratégia para esse jogo. Ele entendeu o contexto e as condições que havia nesse jogo para montar um time que fosse lá e que ganhasse. E que ganhou. Agora eu acho que assim, isso funcionou para essa partida. Né? Para outros jogos, contra o Flamengo, contra o Bolívar em casa, contra o Goiás, o Grenal, é outro contexto. É outra coisa. Né? Cabe ao Kudê, porque ele é muito apegado ao modelo dele, e eu acho que é legal isso, o técnico ter o modelo próprio, mas acho que é tão legal quanto é saber que cada jogo, cada partida tem um contexto, e mostrar o repertório para montar uma estratégia certa para ganhar uma partida foi o que o Kudê fez hoje. É. Uhum. Tem uma coisa importante dentro dessa questão que o Bertoncello levanta, e eu gostei de ouvir o time do Bertoncello antes do Eduardo Kudê, então, previu Sim. realmente o que seria feito. Sim. Mas deu para entender como que o Bolívar se porta na altitude justamente contra o Atlético Paranaense. Eu não sei, eu acho que o Atlético Paranaense apostou muito alto no jogo da ida, porque o que a gente via acontecer através do Wesley Carvalho, que ainda é um interino, né, Berton? É um técnico que não está efetivado ainda. Ele entrou com a linha com quatro defensores, os dois laterais, dois zagueiros, e fazia o ponta esquerda, o Canóbio, descer até o fundo para acompanhar o Bejarano, o camisa 8, para quem assistiu o jogo hoje, camisa 8, pela direita ali, de ataque do Bolívar, que só queria cruzar a bola. Triangular, cruzar o tempo todo. Ele sacrificou o Canobi, que é um jogador de muita qualidade, nesse vai e vem. E tentou, de alguma forma, Barão, fazer uma marcação mais alta contra o Bolívar, e dá certo. O gol do Atlético Paranaense sai assim. O time do Atlético postado no campo de ataque, a roubada do Fernandinho e a jogada de um extra classe que é o Vitor Roque. Mas eu acho que isso pesou muito na questão da perna, do fôlego, do oxigênio. Cansar o seu time, forçar uma situação que não é adequada na altitude e acabou levando 3 gols. Hoje o Inter fez diferente. A gente não viu o Inter em nenhum momento subir a marcação. É. O Inter não teve a pressão alta. O Inter tinha um Wanderson marcando. Wanderson hoje não foi Wanderson. Hoje o Wanderson foi terceiro homem de meio campo. Uhum. Cumprindo função, ajudando o René na marcação, porque dois caras passavam por ali. O brasileiro Bruno Sávio, que é um jogador interessante na altitude, esse próprio Berrarano. Então eu gostei muito das estratégias que o Eduardo Cudê aprendeu com o que aconteceu com o Atlético Paranaense e volta com a classificação muito bem encaminhada. O Bolívar é um time forte na altitude por conta da condição e fora dela não é um time qualificado. O Inter tem muita vantagem para o jogo da volta. Se eu achava que a derrota por 1-0 era bom negócio, que o empate era um ótimo negócio, 1-0 a favor é um extraordinário, uma extraordinária situação. O Inter está muito bem na Libertadores. É, isso aí. Está super bem encaminhado aí para um enfrentamento contra Fluminense ou Olímpia. Vou botar só mais um pro Rocher, pode ser? Foram duas defesas importantes também. Teve um outro cabeceio com um chute desviado. A bola bate no mercado. Essa foi a defesa extraordinária que ele fica com ela. Sim. Mas depois tem um desvio de cabeça que ele faz também com a ponta dos dedos no primeiro tempo, se eu não me engano, que também é uma defesa extraordinária do uruguaio. Eu não achava que seria um bom negócio porque o John estava em alta, mas no fim das contas acabou calando a minha boca a contratação do Rocher. Pois é. É um cara com um contrato longo, ele tem goleiro para os próximos 3 anos. Baita goleiro. Ah, olha...